estrada, esquecer de tudo que ficou pra trás. Porque não vale mesmo nada a gente querer pouco ou querer demais. E vejo que a melhor saída é viver a vida longe de você. Eu tenho personalidade e sou maior de idade para perceber que a sua mente é tão pequena pra pôr as coisas no lugar. Não sabe dividir problemas que nunca soube controlar. Não, não, precisa sempre me dizer que os outros andam bem melhor. E nem sequer parou pra ver no meu amor que foi maior. Não vale a pena a gente temer o que não pode evitar. Não vale a pena a gente querer o que a vida vai ter. Acabaram quando os meus direitos vão permanecer. Eu cansei de ver você querendo o que não merecia e nem podia ter. Pensei que prevaleceria o que me prometeu e nada adiantou. Eu pensei que tudo mudaria se você me visse apenas como eu sou. Mas a sua mente é tão pequena pra pôr as coisas no lugar. Não sabe dividir problemas que nunca soube controlar. Não, não, precisa sempre me dizer que os outros andam bem melhor. E nem sequer parou pra ver do meu amor que foi maior. Não vale a pena a gente querer. Sabe dividir problemas que nunca soube controlar.